nariz. Uma adaptação do libreto de Dmitri Shostakovich, Yevgeny Zamyatin, Georgi Yonin e Alexander Preys. Joana Ratão. Apresentamos o nariz. Gogol foi um proeminente escritor russo de origem ucraniana. Apesar de muitos seus trabalhos terem sido influenciados pela tradição ucraniana, Gogol escreveu em russo e a sua obra é considerada uma herança da literatura russa. Assenta no realismo, mas num realismo muito particular com rasgos do que viria a ser o surrealismo, veiculando uma visão crítica fulminante, a sua obra é referenciada como sendo absolutamente russa. Desde pequeno foi submetido à religiosidade mórbida da sua mãe, e Gogol nunca se libertou dessa influência, imaginando-se por vezes um mestre espiritual grandioso e salvador da Rússia, ou um desgraçado maldito. Com 20 anos, o jovem Gogol vai para São Petersburgo, onde conhece Alexander Pushkin, o maior escritor de então, que lhe inspira devota amizade e fervorosa empatia. Ideias novas para obras que ainda não tinham vindo à luz do dia, nomeadamente Noites na Herdade perto de Dikanka. A sua primeira obra, um conjunto de contos ucranianos, publicada em 1831, obtendo Gogol o seu primeiro sucesso. Medíocres, este jovem de fisionomia austera deixa a Ucrânia e encontrou um modesto emprego de escritório ministerial em São Petersburgo. A distância do seu país natal e a nostalgia que dela resultou inspiraram alguns dos seus escritos. A sua intervenção literária denunciava os vícios e abusos da alma humana, humilhada e atravancada de emoções contraditórias. Em pleno desarranjo emocional, Gogol fugiu e viajou pela Europa. Entre 1836 e 1848, Gogol viveu no estrangeiro, viajando pela Alemanha e Suíça. Gogol passou o inverno de 1836 e de 1837 em Paris, entre os patriados russos e exilados polacos, encontrando-se frequentemente com os poetas polacos Adam Mickiewicz e Bohdan Zaleski. Eventualmente, ter-se-á estabelecido em Roma. A partir de 1836 e durante muitos anos, Gogol esteve na Itália. Aí estudou arte, leu literatura italiana e desenvolveu uma paixão pela ópera. Estabeleceu relações com russos e outros visitantes e, em 1838, conheceu o conde Józef Bielorski. Viajava na esperança de curar a sua tuberculose. Gogol e Bielorski tiveram uma relação que se supõe amorosa que terminou com a morte do segundo, em 1839. Outra morte que abalou profundamente este escritor foi a de Pushkin, num duelo, em 1837. Sobre isto, escreveu Gogol: "Tenho agora a obrigação de concluir a obra cuja ideia foi do meu amigo." Referia-se, naturalmente, ao texto Almas Mortas, publicado em 1842. Regressou à Rússia doente. O misticismo religioso acentuado induziu-o a abandonar as antigas ideias liberais para se tornar um defensor da autocracia. Essa fase mística virá a exacerbar-se após a sua viagem à Palestina, em 1849. Recomeçaram. Itália, França, Alemanha, etc. Em 1848, fez uma peregrinação a Jerusalém. A pouco e pouco, a sua saúde degradou-se, ainda mais devido à sua irritável hipocondria. O seu sentimento religioso acentuou-se ainda mais. Gogol tornou-se cada vez mais místico, impelido a buscar, pelo sentimento religioso, a salvação da alma. Volta a Moscovo, redigiu a segunda parte de Almas Mortas, mas seu estado físico ia-se degradando sem cessar. Homem sadio e regrado, a sua ânsia por uma nova ordem das coisas martirizava. No início de fevereiro de 1852, num momento de delírio, segundo dizem, queimou na lareira do seu quarto todos os manuscritos inéditos, inclusive o fim da segunda parte de Almas Mortas. É uma belíssima e irónica ficção sobre a corrupção de uma classe decadente que domina o povo ignorante e escravo do Estado, mas nunca foi concluída. No final da sua vida, instruído por um padre fanático e sádico, Gogol tentou purificar-se por inanição. Isso levou a uma morte horrível. Os médicos tentaram salvá-lo desse suicídio pela privação dos alimentos, depositando sanguessugas no seu nariz e na sua boca. Nicolai Gogol faleceu. São-lhe concedidas cerimónias e reconhecimentos únicos. O seu corpo, embalsamado, seguiu insepulto por mais de um dia carregado pelos estudantes, que ofereceram homenagens acaloradas em memória do grande escritor. Todos os que leram Gogol queriam ver de perto a despedida do grande autor. Está enterrado no cemitério Novodevichy, em Moscovo. Foi um dos maiores escritores russos da primeira metade do século XIX, o verdadeiro introdutor do realismo na literatura russa, o precursor genial de todos os grandes escritores que o seguiram. Como disse Dostoiévski, todos nós saímos de O Capote, de Gogol. Toda a literatura russa, que já muito devia a Pushkin, colherá em Gogol os maiores ensinamentos. Thank you. Introdução. Barbearia de Ivan Lakovielich. Ivan Lakovielich, barbeiro-major Kovalyov. Ivan Yakovlevich, como é hábito, as tuas mãos cheiram mal. Por que é que cheiram mal? Não sei, meu caro, mas cheiram mal. Cena 1. Ivan Lakovielich dorme. Praskovia Osipovna coze pão. É manhã. Ivan Lakovielich acorda. Boceja. Hoje, Praskovia Osipovna, não tome café. Em vez disso, quero comer pão quente com cebola. O parvo que coma pão. Melhor para mim. Fico com mais café. Aliás, eu queria uma e a outra. Mas não é possível ter as duas ao mesmo tempo. Praskovia Osipovna não admite tais intimidades. Ena, está rijo. O que vem a ser isto? Um nariz? Um nariz? A quem é que tu cortaste o nariz? Rufia, bêbado! Vou-te denunciar à polícia. Ah, o patife! Já três homens me disseram que quando barbeias, cortas tão rente aos narizes que eles mal se seguram. Espera aí, Praskovia Osipovna. Eu embrulho num trapo e ponho-o ali ao canto. Deixa-o ali estar um pouco, que mais tarde o levarei. Deixar ficar este nariz decepado no meu quarto? Nunca! Depravado, olhem para isto! Não faz mais nada se não passar a navalha pela correia. Qualquer dia nem isso sabe fazer. Seu inútil, crápula, asno! Havia eu de ir por ti responder à polícia? Ah, tu, seu porquilhão! Sempre estúpido! Sai daqui para fora! Vá, vá, vá! Como diabo aconteceu isto? Se ontem voltei bêbado ou não, ao certo não sei dizer, mas o caso não é normal. O pão é cozido no forno, mas o nariz nunca. Não percebo nada disto. Leva-o para onde tu quiseres e que eu não ouça mais falar do assunto. Cena 2. No cais, Ivan Lakovielich anda apressadamente. Deixa cair o nariz, mas o guarda vê-lo. Apanha! Não viste que deixaste cair qualquer coisa? Chega aqui, meu bom homem! Desejo os bons dias à vossa senhoria. Não, não, meu bom homem! Diz-me cá, sem senhoria, o que fazias tu ali ao pé do rio? Palavra, senhor. Ia fazer uma barba e pus-me a olhar a ver se o rio corria com força. Mentes, mentes! Com essa não te livras. Faz favor de responder. faço-vos a barba duas vezes por semana, ou mesmo três, sem nada pedir em troca. Não, amigo, isso não é nada. Três barbeiros já me fazem e acham isso uma honra. Ora, vem cá dizer o que é que fazias ali embaixo. Cena 3. No quarto de Kovalyov. Ontem à noite nasceu-me uma borbulha no nariz. Dá-me um espelho. Mas o que é isto? O meu nariz? Onde está o meu nariz? Não pode ser. Dá-me água, uma toalha. Não é possível. Não pode ser. Não tenho nariz. Belisca-me. Não, já não estou a dormir. Ainda não tenho nariz. Tenho que me vestir. E se me perguntarem onde é que foi, o que é que eu digo? À esquadra. Na Catedral de Kazan, na penumbra, algumas pessoas dos dois sexos rezam. Entra o nariz, vestido com um uniforme de conselheiro de Estado. Ajoelha-se várias vezes e reza fervorosamente. Kovalyov entra na catedral. Esconde a falta do nariz com lenço. Reparando no nariz, tosse para chamar a sua atenção. Aproximar-me dele. Ao que parece, pela farda e pelo chapéu, vê-se que é conselheiro de Estado. Que diabo! Como é que eu vou fazer, Vossa Senhoria? Diga! Isto é muito estranho, prezada Senhoria. Terá que convir. Vossa Senhoria deveria saber qual é o seu lugar. De repente venho encontrá-lo. E onde? Na catedral. Não percebo nada do que diz. Seja mais claro. Como é que eu hei de explicar-lhe? É claro, eu próprio sou major. Convirá que não me fique bem andar sem nariz. Uma qualquer vendedora de laranjas na ponte da Ressurreição poderia por lá andar sem nariz, mas em mim conta muito o aspecto. Além disso, frequento grandes casas. Sou conhecido de algumas damas. Senhora Chektareva, viúva de um conselheiro de Estado, e outras. Julgo o senhor por si próprio. Vossa Senhoria, desculpe, mas observando a situação, pelas regras do dever e da honra, o senhor poderá certamente compreender. Não compreendo absolutamente nada. Seja mais explícito. Vossa Senhoria, não sei como interpretar as suas palavras. O caso é perfeitamente evidente. Ou o senhor consente em... Mas o senhor é o meu próprio nariz. Está enganado. Meu prezado senhor, eu existo por mim próprio. E além disso, entre nós seria inconcebível uma relação mais estreita. A julgar pelos botões do seu uniforme, o senhor deve servir no Senado. Ou, pelo menos, no universo da justiça. Quanto a mim, trabalho na área da ciência. Deixem-me passar! Deixem-me passar! Ai! Mas para onde é que ele foi? É o meu nariz! Mas se é o meu nariz, para onde foi? Para onde? Kovalyov sentado num fiacre. O chefe da polícia está aí? Não está. Saiu ainda há pouco. Era só o que faltava. Não foi há muito tempo. Se tivesse chegado uns minutos mais cedo, tinham encontrado-o. Vamos! Siga! Siga! Para onde? Vamos em frente! Como assim? Em frente? Há aqui uma curva. À direita ou à esquerda? À secção de anúncios do jornal. Cena 5. Na redação do jornal. Numa sala minúscula, um funcionário careca, de óculos, recebe os anúncios que lhe são entregues pelo criado de uma velha condessa. Além deles, encontram-se 8 criados na cena. Acredita em mim, meu bom senhor. Esta cadelinha não vale nem 10 centavos. Quer dizer, eu por ela não dava nenhuma pataca. Mas a condessa gosta tanto dela. Palavra que a adora. Ela oferece 100 rublos a quem a achar. 100 rublos! 100 rublos! 100 rublos! Quem é que aceita aqui os anúncios? Ah, bom dia. Ao seu serviço. Quero pôr um anúncio. Por favor, peço que espere um pouco. Meu bom senhor, deixe-me perguntar-lhe... Vou já. 2 rublos e 43 copeques. Eu tenho uma urgência. 1 rublo e 64. O que deseja? Gostaria de... Fui vítima de uma figariça ou de uma trapaça e até agora ainda não consegui perceber... Só lhe peço que publique... quem me entregar esse cobarde receberá uma bela recompensa. Permita que lhe pergunte, como se chama? Não, para que quero o meu nome? Sou conhecido de muita gente. Senhora Chektareva, viúva de um conselheiro de Estado, Pelageia Grigorievna Potochina, mulher de um oficial de Estado-Maior, se de repente elas soubessem, Deus me livre. Escreva apenas isto. Assessor colegial, ou melhor ainda, oficial, com a patente de major. E o fugitivo era da sua criadagem? Qual minha criadagem? Não seria tão grave, vigarice. Quem fugiu de mim foi o meu nariz. Que nome estranho. E era grande a soma que esse tal nariz lhe roubou? Não está a perceber. Trata-se do meu nariz. Do meu próprio nariz. Desapareceu. O nariz dele desapareceu. O nariz dele desapareceu. E como desapareceu ele? Miserável, quis torçar de mim. Há qualquer coisa aqui que me está a escapar. Sim. Não lhe sei dizer como aconteceu, mas o que é certo é que neste momento ele passeia-se pela cidade e faz-se passar por conselheiro de Estado. E por isso lhe peço que anuncie a quem o apanhar que me o traga o mais depressa possível. Veja por si próprio, como vou eu andar sem uma parte do corpo tão lutada? É que não é a mesma coisa que o dedo mindinho do pé, que se pode camuflar dentro das botas e cuja falta ninguém nota. É bem verdade! Com as botas nem visto, nem desaparecido. É certo, não se vê. Às quintas visito sempre a senhora Chektareva, viúva de um conselheiro de Estado. E depois também tenho a senhora Pelageia Grigorievna Potochina, mulher de um oficial de Estado-Maior. E ela tem uma filha bem bonita. Como é que eu vou fazer agora? Desta maneira, não posso aparecer em casa delas. Não. Eu não posso publicar tal anúncio no jornal. Como? Mas porquê? Porque o jornal pode perder a sua boa reputação. Se cada um começa a escrever que lhe fugiu o nariz, então, mesmo assim, já se diz que publicamos muitas incongruências e falsidades. Mas porquê é que este caso é incongruente? Não há aqui nada de incongruente. Parece-lhe assim que não, mas veja bem que na semana passada houve um caso parecido. Chegou aqui um funcionário, tal como o senhor agora, com uma nota escrita que lhe custou 2 rublos e 73 copecks. O anúncio dizia que fugiram um caniche preto. Até aqui nada extraordinário. Pois saiu uma pasquinada. Esse caniche era um tesoureiro foragido de uma qualquer instituição. Ora vejam no que coisa deu. Ora, aí está o que é. Mas o meu anúncio não é sobre um caniche. É sobre o meu próprio nariz. É quase como se fosse sobre mim próprio. Não, um anúncio desses não posso publicar. Mas se na verdade o meu nariz desapareceu... Se desapareceu, isso é caso para o médico. Dizem que há pessoas que podem enxertar o nariz que se quiser. Se bem que, na verdade, note que o senhor é um graçola e gosta de folgar em sociedade. Raios o partam! Já que é assim, pois bem, vou mostrar-lhe. Não se incomode, embora... Se isso não incomoda, permita que lhe dê uma olhadela. Na verdade, é extremamente curioso. A superfície está completamente lisa, como um crepe acabado de fazer. Sim! Incrivelmente lisa! Bem, e agora? Vai continuar a discutir? Bem vê que não pode deixar de publicar. Ficarei especialmente grato e encantado por esta situação me ter dado o prazer de o conhecer. Publicar, é claro. Não é grande problema, mas não vejo nisso grande vantagem para si. Se quiser, entrego o assunto a alguém hábil com a pena para o descrever como raro fenómeno da natureza e publicar desse artigo na Abelha do Norte. para benefício da juventude ou simplesmente para satisfazer a curiosidade pública. Eu, na verdade, lamento muito que lhe tenha acontecido uma história tão anedótica. Quer cheirar um pouco de rapé? Dizem que acaba com os dores de cabeça e alivia as hemorroidas. Não percebo que ache aqui lugar para gracejos, pois não vê que me falta precisamente o órgão com que poderia cheirar? Que o seu rapé vá para o diabo! Já nem posso olhar para ele, nem para o seu nojento Berezinski, mas nem que me apresente o seu melhor rapé! Jovem cavalo fogoso de 18 anos! Nabos e rabanetes diretamente importados de Londres! Casa de campo com todas as comodidades! Duas baias para dois cavalos! E lugar onde se pode cultivar um belo bosque de bétulas! Ou de... A quem deseja comprar sapatos em segunda mão, pede-se que compareça na loja dos usados todos os dias, das 8 às 3 da manhã. Piaque em bom estado, com falta de uma mola. Caleche com pouco uso, trazida de Paris em 1814. Com disponibilidade imediata, oferece-se jovem criada com 19 anos de idade, com prática de lavandeira, capaz para outros trabalhos. Oferece-se cocheiro de fiacre, não bebe. Cena 6. Na casa de Kovalyov. Num vestíbulo, Ivan está deitado num divã à entrada. Toca balalaika, perdida em sonhos, e canta. Uma força invencível liga-me à minha amada. Abençoai-nos, Senhor, a mim e a ela. Renunciaria a uma coroa real, desde que a minha amada fosse feliz. Abençoai-nos, Senhor, a mim e a ela. A mim e a ela. Seu burro, só pensas em idiotices. Meu Deus, por que esta desgraça? Faltasse-me um braço ou uma perna, ainda passaria. Mas um homem sem nariz não passa de um ser híbrido. Um pássaro que não é pássaro. Um cidadão que não é cidadão. Só merece que o atirem pela janela. Ainda se me tivessem cortado na guerra, ou fosse eu responsável pela sua perda. Mas desapareceu sem mais nem menos. Em vão. Gratuitamente, nem ao menos por um copec. Mas não é possível. É inverosímil que tenha desaparecido o nariz. É inexplicável. Isto só acontece nos sonhos ou em momentos de ebriedade. Talvez eu tenha, por engano, em vez de água, bebido a vodka com que me refresco depois de fazer a barba. Ivan, aquele estúpido, deve ter-se esquecido de a levar e eu de certo engolia. Que cara de palhaço! Três. Cena 7. Nos subúrbios de São Petersburgo. Em cena, uma diligência vazia. O cocheiro dormita na boleia. O polícia espalha 10 polícias numa emboscada. Pelo poder de que sou investido, ordeno que prendam este bandido e que o levem à minha presença para interrogatório. Os prodígios que acontecem, se soubesse... Prodígios? Como? Coisas do arco da velha. O pobre do homem vai apanhar tal susto que lhe passa o apetite e a fome. Vai ser o terror. Eu dou-vos o terror. O que é que vocês têm? Recusam-se a obedecer? Hein? Estão do lado deles? São rebeldes, hein? Mas que é isto? Estão a semear a revolta, hein? Vocês, hein? Serão denunciados. Destrocem! Andrusca, senta-te à direita. Não, não, para. É o que Andrusca se vai sentar. Agora é que isto vai. Ali, não empurrem dessa maneira, cretinos. Já vos disse para não empurrar dessa maneira. E como? Eis como. Vai ajudar. Corram. Voem como pássaros. Eu que não vos veja. Que eu deixe de vos ouvir. Mas que fazer? Como? Que fazer? Então, companheiros. Decidamente, o vosso cabelo está quase tão branco como a neve. Mas a vossa inteligência ficou-se pelo berço. Este é calma figura. Um homem como ele ficava bem pendurado no alto de um carvalho. Em lugar de candelabro. Como é possível, a hora tão tardia, meter-se numa viagem tão longa? Por certo, é uma hora imprópria. Ainda são atacados por ladrões ou coisa do género. Que Deus nos proteja dos ladrões. E para que falar dessas coisas à noite? Não acredite nele. Não passam de invenções. Vêm-lhe de repente à cabeça e não resistem contá-las. Sei que ele está a brincar, mas mesmo assim é medonho ouvir. Ele fala, fala, ouvimo-lo e às vezes mete medo. Com ladrões ou sem eles, esta hora está escuro. Má hora para viajar e o cocheiro é tão pequeno que qualquer burro velho o derrota. E por certo já se enfrascou e as pistolas estão há muito enferrujadas. Se as vissem, antes de dispararem, ainda explodem e rebentam-lhe nas mãos e na cara. Fica o pobre diabo infirme para o resto da vida. Talvez Satanás não tenha a ver com isto. Seja como for, há aqui algo de maligno. Eu aposto que não é um homem, mas sim o diabo. E como é que ele está vestido? Agora, mãe, abençoa os teus filhos. Vá, filhos, aproximem-se da vossa mãe. A bênção materna protege em todos os lugares, quer sobre a terra, quer sobre a ar. Que a mãe de Deus vos proteja. Não esqueçam a vossa mãe. Mandem-lhe notícias. Adeus. Adeus. Adeus. Adeus. Que Deus nos Deus proteja de toda a desgraça. Agora, segundo o costume cristão, sentemos-nos um minuto antes da partida. Pronto. Agora está tudo em ordem. A caminho. Então não? Não? O quê? Não? Não? A ti pouco importa. O que é que eu hei de fazer? Era preciso que o diabo estivesse metido para que este cão engolisse vodka naquela manhã como que ia fazer troça. Vai haver ali uma rica bebedeira. Contanto que não nos atrasemos. Bom dia, Piotr Fyodorovich. Bom dia, lhe desejo eu, meu caro amigo e benfeitor Ivan Ivanovich. Ao que vejo, o senhor está cansado. É a sua perna doente que o incomoda. A minha perna. De mim lhe direi, meu caro amigo e benfeitor Ivan Ivanovich. Na minha vida, mais duras provas enfrentei. Ah, eu conto-lhe que maneira saltei a vedação para ir ter com uma bela alemã. Não, o ambiente não está para gracejos. Passam-se aqui coisas diabólicas. Sim, nada naturais. Olha, deixa-me experimentar o teu rapé. É bem bom. Ati. Bem bom! Nem uma galinha velha aceitaria mascá-lo. Quero contar-lhes um caso extraordinário. Esse verão vou morrer. A minha morte já veio visitar-me. Mas o que diz a senhora? Meu Deus! Peço-lhes que cumpram a minha vontade. Quando eu morrer, enterrem-me junto à cerca da igreja, no meu vestido cinzento. Não me vistam o vestido de cetim, com riscas carmesim. Os mortos não precisam de aparato. Mas o que diz a senhora, meu Deus? Sabe-se lá quando virá a morte? E a senhora já nos assusta com essas palavras? Não, eu já sei quando é a minha morte. Mas não tenham pena de mim. Já sou velha, vivi o suficiente. E vocês também já são velhos. Em breve, nos veremos no outro mundo. Biscoitos, biscoitos. Palavras são muito bons. Comprem, comprem. Biscoitos, biscoitos. Olha que bela mulher. É um pedaço apetitoso. Biscoitos, biscoitos, biscoitos. Ora, chega-te cá. Comprem, comprem, de veras, comprem. São muito bons. E o que vem a ser isto? Isto o que é? Ui, ui, ui. Permita que também experimente. Muito, muito, muito apetitosa. Nada a fazer, sem escapatória possível. Se a apanharmos! Se a apanharmos! Senhora, guardaremos para sempre a lembrança dos tempos maravilhosos que passámos na sua companhia. Senhora! Adeus, mamãe! Adeus, mamãe! Que barulheira! Que barulheira! Ei, você da barba, onde é que vai? Não vê que está aqui uma senhora? Credo, vem de todos os lados. Onde é que te estás a meter? Para, acabaram de roubar um chile. Espera, espera. Ah! Onde é guarda? O que se passa? Onde é guarda? Onde é guarda? Agarra, agarra, agarra. Vá. Agarrem-no! Agarrem-no! Como se atreve? Eu desempenho um cargo oficial e bastante importante. Como? O quê? Oh, diabos! Uma lanterna! Olha, diabos! Uma lanterna! Onde? Diabos! Como? Uma lanterna? Ai, ai! Uma lanterna! Apanhem-no! Agarrem-no! Chega-lhe, toma! O nariz! Para aí! Cena 8, na casa de Kovalyov. Mais tarde, na casa de Sra. Podotchina. É aqui que mora o assessor Kovalyov? Entre. Eu sou o Major Kovalyov. Foi o senhor que perdeu o seu apêndice nasal? Efetivamente. Ele já foi encontrado. Que me diz? Estranha ocorrência. Agarraram-no quando se fazia à estrada. Tinha um passaporte há muito passado a um alto funcionário. E o mais estranho é que eu próprio, a princípio, tornei-o por um homem. Mas onde está ele? Mas felizmente tinha os óculos comigo e vi logo que era o nariz. Pois eu sou míope. E se o senhor se colocar à minha frente, vejo apenas que tem uma cara. Mas não noto nem o nariz, nem a barba. Mas onde está ele? É a minha sogra, ou seja, a mãe da minha mulher. Também não te vê nada. Mas onde está ele? Onde? Eu vou já correr. Tenha calma. Sabendo que o senhor precisa dele, trouxe-o comigo. E o mais estranho é que o principal agente no caso é o barbeiro vigarista da Rua da Ascensão, que está agora no calabouço. Há muito que eu suspeitava dele por ser bêbado e ladrão. E ainda anteontem sorripiou de uma loja uma caixa de botões. O seu nariz está exatamente como era. Sim, é ele, é mesmo ele. Venha hoje de tomar uma chávena de café comigo. Iria com muito gosto, mas não posso de modo nenhum. Tenho ido aqui ao Tribunal de Comércio. A cristia subiu horrivelmente para todos os bens. Comigo vive também a minha sogra, mãe da minha mulher, e os meus filhos. O mais velho dá-me grandes esperanças, mas faltam-me os meios para lhe dar instrução. É mesmo ele! E aqui está a borbulha do lado esquerdo! É ele! Ele! O meu próprio nariz! É mesmo! É ele! É ele! O nariz foi encontrado! É preciso colocá-lo, instalá-lo no lugar entre as duas bochechas! E se ele não se agarra, não se cola. Oh, que horror! Não se segura! Bem, ora bem, andei lá, estúpido! Será possível que não se cole? Meu Deus! E se isto não se cola? Ivan, Ivan! O senhor chamou? Vai depressa! Onde? Vai chamar o médico! Diz-lhe... Vá lá! Segura-te, estúpido! Nada a fazer! É por aqui? Por aqui, senhor, por aqui. Eis o que aconteceu, um caso completamente inesperado. Meu Salvador, acuda-me. Deus lhe pagará por atender um infeliz. Há quanto tempo aconteceu a desgraça? Acordei bastante cedo e vi que em vez do nariz tinha uma superfície completamente lisa. Estupidamente lisa. E tudo o resto encontra-se no devido lugar? E que lhe importa assim o resto? Muito bem, muito bem. Sente-se e vira a cabeça. Ai! Isso não é nada. Vira a cabeça para a direita. Sim. Ai! Não, é impossível. O quê? É melhor ficar assim, pois podemos fazer ainda pior. Suplico-lhe, não haverá uma maneira? Pode-se, é claro. Colá-lo, mas aviso que será pior para si. Ponha-mo de qualquer maneira, mesmo que não fique bem, ao menos que se segure. Eu até posso segurá-lo com a mão em casos de perigo. Além disso, eu não danço. Por isso, não risco danificá-lo com um passo em falso. Ah, por favor, cole-me, cole-me. Quanto à minha gratidão, acredite, dar-lhe-ei tudo o que estiver ao meu alcance. Acredito que eu nunca trato por interesse. Isso é contra as minhas regras e contra a minha arte. E se cobro pelas visitas, é apenas para não ofender com a minha recusa. É claro que lhe recolocaria o nariz, mas garanto-lhe, por minha honra, se não crê na minha palavra, que isso será muito pior. É melhor abandonar-se à ação da natureza. Lave muitas vezes com água fria e garanto-lhe que sem nariz será tão saudável como se o tivesse. Quanto ao nariz, aconselho-o a colocá-lo num boião com álcool ou, melhor ainda, despeje-lhe 2 colheres de vodka forte e vinagre aquecido e assim poderá obter por ele bom dinheiro. Eu próprio fico com ele, se o preço for razoável. Não! Não o vendo por nada deste mundo. Prefiro vê-lo apodrecer. Desculpe, eu queria ser-lhe agradável. Que fazer? Ao menos pode ver que me esforcei. Vá lá! Anda! Anda lá, estúpido! Ui, ui, ui! Que aspecto vergonhoso! Será possível que não se cole? E com cuspo? Não! Não se cola! Devia experimentar a homeopatia. De que maneira? Por que artes mágicas aconteceu tal coisa? A culpada só pode ser Potocina, mulher de um oficial superior que queria que eu me casasse com a filha dela. Eu disse que ainda era novo, precisava de esperar 5 anos para chegar aos 42 e para se vingar quis desfigurar-me e contratou umas bruxas. É impensável que o meu nariz tenha sido cortado por alguém. Ninguém entrou no meu quarto. O barbeiro Ivan Yakolevich barbeou-me na quarta-feira. Depois disso, ainda na quinta-feira, o meu nariz estava inteiro. Além disso, teria sentido dor. Teria ficado uma ferida que não podia ter cicatrizado tão depressa e ter-se tornado lisa como um crepe. O caso está mau, muito mau. Devo levar o caso a tribunal? Ou vou ter com ela e ajustar contas? Talvez ela concorde em repor a situação sem fazer ondas. Escreva-lhe, se o nariz não voltar ao seu lugar, e por aí fora. Cara senhora Pelageia Grigorievna. Está bem. Escrevo. Outra vez a estrada. Um rei de ouro no horizonte. Lágrimas. Uma carta de amor. À esquerda, um rei de paus movimenta-se, mas está incomodado por uma pessoa malvada. E quem achas tu que seria o rei de paus? Não sei, não sei. Platon Kuzmich Kovalyov. Ora, por certo, não é ele. Aposto que não é ele. Não discutas, não discutas. Não há outro rei de paus. Não, não, não é ele. É com Pelageia Grigorievna, senhora Podotchina, que tenho a honra de falar. Ah, como se sente a chegada da primavera. Exatamente. Trago uma carta. O meu coração palpita como se esperasse alguém. Tenho um rumor constante nos ouvidos. Mas será o meu coração indiferente a este apelo? Ah, não. Lê. É Kovalyov quem escreve. Estimada senhora Pelageia Grigorievna, não posso compreender a sua estranha atitude. Pode estar certa de que ao agir assim, eu conseguirá obrigar-me a casar com sua filha. Acredito que a história do nariz conheço-a perfeitamente. Tal como sei que a senhora é a principal culpada. É a principal culpada. E mais ninguém. A resposta. Dá cá. Caro senhor Platon Kuzmich, a sua carta foi uma surpresa extraordinária. Confesso que, sinceramente, não esperava de modo nenhum, e muito menos as injustas acusações que me faz. A sua fuga? Disfarçado com uniforme. E depois sob o seu verdadeiro aspecto. Não são mais do que consequências de feitiços. Perpetrados por si ou por outros. Que praticam como senhor essas nobres ocupações. Previno de que o funcionário a que se refere nunca recebi a minha casa. Mascarado, nem no seu aspecto verdadeiro. É certo que esteve cá Filipe Ivanich Potanchikov. E embora ele desejasse a mão da minha filha, e sendo um homem de bom comportamento e de grande cultura, Nunca lhe dei nenhuma esperança. Se o nariz nomeado não regressasse hoje ao seu lugar, Então ver-me-ia na obrigação de levar o caso à justiça. Com todo o respeito que devo, o seu humilde servidor Platon Kovalyov. O senhor fala de um nariz. Se com isso quer dizer que queria deixá-lo de nariz à banda, ou seja, recusar-lhe a mão da minha filha, pois bem, surpreende-me que fale disso, pois, como sabe, as minhas intenções são outras. E se o senhor agora se interessa pela minha filha, estou desde já disposto a satisfazer o seu pedido, pois foi sempre esse o meu desejo mais vivo. E com essa esperança, permaneço a sua dedicada Pelageia Podotchina. Não, ela não é por certo culpada. Não pode ser. Uma pessoa culpada não pode escrever assim. Só o diabo consegue perceber isto. Onde? Mostrem! Naquele que tem o jornal! Olhem, lá vem, lá vem, lá vem com o jornal. Com o jornal. Ei-lo, ei-lo, peço-vos, olhem, olhem, ei-lo, ei-lo. Não vejo nada. Onde está? Onde está? Ei-lo, está a chegar, está a chegar. Deixem-me matar a curiosidade. Onde está? Onde está? Sim, é ele! É ele! Onde está? Onde está? Onde está? É ele! É ele! Onde está? Onde está? Olhem o nariz! Olhem o nariz! Que dizem? Deus vos valha! Não é ele! Onde está? Onde está o nariz do Major? Não é ele! Não é ele! Mas isto é uma história inventada, percebem? História inventada! Mesmo assim, é fantástico o que o progresso permite. Mas isto é mesmo estranho. Começaram a dizer que às 3 horas em ponto passeava pela rua. Dizem, o progresso, mas onde é que está o progresso nesta história? Com os diabos. Mas onde está ele? Onde está ele? Onde? Ah, mostrem-me! Ah, mostrem-me! Senhores, o nariz está no armazém Junkier. Onde? Onde? Onde? No armazém Junkier? Onde está ele? Onde está ele? Mostrem! Onde está o nariz? Onde está o nariz? Onde está o nariz? Ei-lo! Bancos de madeira, sólidos, práticos, excelentes bancos de madeira, sólidos. Quem quer subir? Quem quer subir? Onde está? Ei-lo! Olhem! Onde? Atrás da montra! Ei-lo! Ei-lo! Na loja! Atrás da montra! Olhem na loja! Ei-lo! Olhem! Olhem! Ei-lo! Onde? Onde? Onde? Ali! Atrás da montra! Atrás da montra! Ei-lo que chega! Onde? Ei-lo! Onde? Permita-me! Deixe-me ver! Ora, ora! Bancos de madeira, sólidos, 80 copecks. Façam favor, façam favor, façam favor. Onde está ele? Onde está ele? Olhem, olhem. Ah, ha, ha, ha, ha. No armazém atrás da montra. Ha, ha, ha. Olhem, olhem, olhem, olhem. Uma camisola, uma vulgar camisola e nada de nariz. Nariz. Uma camisola! Uma camisola! Uma camisola e nada de nariz! Eu bem dizia, uma camisola. Como podem boatos tão parvos e invisíveis agitar o povo? O quê? Onde é que ele está? Nada de nariz! Tudo não passa de imbecilidade! De imbecilidade! Nada de nariz! Nada de nariz, só uma camisola. Imbecilidade, imbecilidade, imbecilidade. Senhoras e senhores, o nariz está a passear-se no jardim de verão. Onde? Onde? No jardim de verão. Eu bem disse que não era de Nevsky. Depressa, depressa. Michel, vais lá? Sim. Eu também vou. Ver o nariz do Major Kovalyov. O nariz está no jardim de verão. Corramos a ver. Espreitar. Vai, depressa. Mamãe, mostra-nos o nariz. Mostro já, meus filhos, mostro já. Vamos depressa ao jardim de verão. O nariz do Major Kovalyov anda a passear por aqui. Disparado, disparado. Já toda a gente sabe que o nariz está no jardim de verão. Não pode ser, disparado. Ah, mostrem-nos, mostrem-nos. Onde está? Mostrem, onde está ele? Senhores, por favor, afastem-se! Deixem passar Orzev Mirza! Afastem-se! Deixem passar Orzev Mirza! Gostaria de ver! Onde está ele? Onde está ele? Ei-lo! Olhem! Deixem passar Orzev Mirza! Façam favor! Deixem passar! Façam favor! Meus amigos! Deixem passar Orzev Mirza! Faça um favor. Orzev Mirza gostaria de ver. Deixem ver Orzev Mirza. Não vejo nada. É inacreditável. Porque é que o nariz se passeia no jardim de verão? Que raro fenómeno. Espantoso. Estranha fantasia da natureza. Extremamente interessante. Regressemos a casa. Meus amigos, façam favor. Orzev Mirza quer ir para casa. Façam favor, deixem passar. Orzev Mirza vai para casa. Meus amigos, Orzev Mirza já viu. Gostaria de voltar para casa. Façam favor, deixem passar Orzev Mirza. Façam favor, deixem Orzev Mirza voltar para casa. Orzev Mirza viu! Orzev Mirza viu! É verdade! Orzev Mirza viu! Onde? Não está aqui! Não é ele! Onde está? Orzev Mirza viu! Nós também queremos ver! Onde está? Apartamento Kovalyov. Kovalyov salta da cama agarrando no nariz. Senhor chamou? Olha, Ivan, parece que tenho uma borbulha no nariz. Desde que não diga, olha que desgraça, não somente não tem borbulha, como também não tem nariz. Nada, senhor. Como assim, nada? Não tem nenhuma borbulha. O nariz está limpo. Está bem, está bem. Diabos, te levem. Ah, tu sempre me saíste um mujique dançarino. Ora vejam como o senhor dança. Ah, és tu. Diz primeiro, tens as mãos limpas? Limpas? Mentira. Palavra, estão limpas. Vê lá bem. Água, água. E o que fazemos isto? E se o... Como é hábito, as tuas mãos, Ivan Yakolevich, cheiram sempre mal. Por que é que cheiram mal? Não sei, meu caro, mas é certo que cheiram mal. Bem, bem, bem. Vê lá. Cena 10, Avenida Nevsky. Bom dia, Platão Kuzmich. Bom dia, tenho nariz. Bom dia, Stefan Lazarevich. Desejo-lhe um muito bom dia, Platão Kuzmich. Tenho nariz. Se o Major ao ver-me não rebenta a rir, isso é um sinal seguro de que tudo o que tenho está no seu lugar. Falai do mal e ele aparece. Ah, tu, conheço-te bem. És um picuinha. Está bem. O diabo te leve. Platão Kuzmich. Estimada senhora, Pelageia Grigorievna, mademoiselle, conheço uma muito boa. Estava ausente, em missão, há 3 anos. Chega a casa, a mulher feliz vem ao seu encontro e traz uma criança pela mão. Bom dia. De onde vem essa criança? Foi Deus quem a enviou? Falas de Deus, miserável. Deu-lhe uma valente tareia. Tinha-se esquecido que a criança era sua. Aliás, eram parecidos como 2 gotas de água. Platão Kuzmich, aceitaria um convite para vir amanhã jantar à minha casa? E se o senhor desejar a mão da minha filha, estou pronta a dar o meu consentimento. Pois aí tem um mulherio, uma espécie galinácea. E quanto à filha, nem pensar que eu me case com ela. É tão simples, papá Ramon. Ora, escuta, minha pomba, vem à minha casa. Pergunta simplesmente onde mora o Major Kovalyov. Qualquer pessoa tu indica. Minha linda, coisa bonita. Para este programa, usámos a tradução do libreto feita por António Buscada. Realização de Joana Ratão, com apoio de Beatriz Marques. Thank you.